Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo, aqui no canal Onda Antena Web, edição para quarta-feira, 4 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai nos levar até à década de 1980. Vamos conferir um género que praticamente nasceu e morreu na mesma década, ou seja, o Italo Disco. Italo Disco basicamente compõe-se de uma batida a quatro tempos, com dois, ou seja, quatro tempos, com duas partes muito simples, em número ímpar 1 e 3, 2 e 4, ou seja, ímpar e par. Digamos que é um género musical que acabou por ganhar uma certa popularidade, porque na sua generalidade ele foi, digamos, adaptado para ser simples. Muitas vezes o Italo Disco é a transformação de versões de músicas em versões de músicas mais calmas para músicas mais dançáveis. Aliás, nós conhecemos vários exemplos disso, de músicas que, por exemplo, eram baladas, mas que viraram depois em maxi single, nem mais nem menos que uma versão Italo Disco. Permitiu também este género musical que se proliferasse a dance music, que era um género que até não estava assim muito na moda, não é? Digamos que o que havia mais era rock, era o cancioneiro, ou seja, música mais orquestrada, não é? E digamos que o dance estava um pouco... Havia, claro que havia, não é? Havia dance, sempre houve dance music, mas a seu tempo, mas sempre houve. Mas digamos que o dance ganha uma adesão especial a partir da década de 1980. Italo Disco tem a ver porque o género surge na Itália, precisamente, e ele ganha uma expressão tão grande e tão imediata na Itália, nos países cercanos à Itália, por exemplo a França, não é? E rapidamente é designado de Italo Disco. Esta simplificação, quer em termos melódicos, quer em termos rítmicos, quer em termos literários, faz com que este género rapidamente assuma uma popularidade mundial, não só nestes países, como a Itália e a França, mas também em outros maiores expressão discográfica, como o Reino Unido, a Espanha e também os próprios Estados Unidos. O que nós hoje vamos aqui trazer aos nossos ouvintes nas Voltas do Globo são músicas precisamente do género Italo Disco. Algumas ficaram famosas, uma delas até chegou a ganhar um festival em 86, Skin de Sandra. Outra música que ficou imortalizada foi, por exemplo, Take My Breath Away, aliás, peço desculpa, o Voyage Voyage dos Desireless, ou I Should Be So Lucky da Kylie Minogue. Outros temas de dance ficaram muito do género Italo Disco, ficaram também muito conhecidos, não tanto, mas de igual forma ficaram muito conhecidos. Por exemplo, o tema Where Is My Man, da Heart Kit, que depois nos anos 90 mereceu uma versão Eurodance, digamos que inicialmente quase que se poderia chamar de uma versão Italo Disco, que também cá está, surgiu num maxi single. Era uma versão mais lenta, é um facto, mas o Italo Disco também tinha essa vertente, ou seja, o Italo Disco era chamado de Italo Disco na sua generalidade, mas ele tinha também outra vertente, que era o designado Italo Disco Slow, que eram músicas que, embora obedecessem a esta batida de 4 tempos 1, 3, 2, 4, eram mais calmas, eram melodias, embora se pudesse dançar, eram melodias mais calmas. Também as coreografias associadas ao Italo Disco eram bastante simples e, portanto, fáceis de aprender, mesmo para quem não tivesse grandes apetências para a dança. O que fazia, por exemplo, com que em discotecas, em bares, onde quer que se ouça escutar este tipo de música, fosse fácil a adesão de uma massa para dançar este género, para desfrutar deste género. O que fez também com que o mesmo ganhasse ainda mais popularidade. Foi histórica a forma como nasceu e igualmente histórica a forma como morreu, ou praticamente. À exceção de alguns revivalistas, o género Italo Disco não é mais um género vigente. Até porque na década de 1990 surgiu um género mais expansivo, o Eurodance, que englobou parte daquilo que era o Italo Disco e outros géneros que depois, por exemplo, como o Disco Ball, ou o próprio disco, solitariamente falando, e todos estes géneros se juntaram praticamente mais alguma inovação ao Eurodance, que assumiu até uma postura mais de nightclubs, acabou por ter, embora fosse ouvido, digamos, até em programas de rádio normais, não é? Nós temos grandes sucessos que foram músicas do formato Eurodance, ou do género musical Eurodance. Mas, digamos que tinha um género não tão popular de dia, mas sim mais e muito mais popular de noite. Ora, sendo de noite, ainda assim, que o Italo Disco mais se fazia escutar, o seu desaparecimento foi praticamente imediato. Tão depressa morreu quanto tão depressa havia nascido. Que é claro que, assim como o Eurodance, também, aliás, assim como o Italo Disco, também o Eurodance acabaria por dar lugar ao Dance Floor, que ainda hoje é um género vigente, acabaria por dar lugar ao Dance Floor, e teve também uma morte não tão rápida, mas também bastante acentuada. Embora aqui houve um cuidado maior, um revivalismo mais acentuado do Eurodance, também porque é mais recente, e o Eurodance hoje em dia confunde-se muito com o Dance Floor. Quanto ao Italo Disco, tem assumido uma singularidade mais até de maior expressão noutros países, como por exemplo a Rússia. A Rússia, que teve o seu próprio género musical, a sua própria vertente de Italo Disco, que embora fosse uma vertente diferente, a dança chamada dança russa, portanto, porque em termos coreográficos tinha bastantes alterações com respeito ao Italo Disco, e em termos rítmicos nem tanto, mas em termos instrumentais e literários sim. Por exemplo, nós conhecemos muito bem uma música chamada Ciao Bambina, dos Levostorenes Virginia, e esta música tem uma letra, não é? O que não acontecia muitas vezes nas músicas italo-disco. Embora em termos rítmicos até se possam encaixar as duas no mesmo género, já que, tal como acontece no italo-disco, a dança russa também era, na década de 80, sincopada assim: 1, 3, 2, 4. A quatro tempos, portanto, ímpar e par. Digamos que há, portanto, e aqui sim, na Rússia, até porque, enfim, na antiga União Soviética, depois na Rússia, o género permaneceu por mais algum tempo. E ainda há aqui alguns revivalistas, há a cantora Sandra, talvez a de maior expressão, até a nível mundial, foi a única que conseguiu levar o Italo Disco mais recente a um patamar internacional, mesmo até cantando em russo, que torna a coisa um pouco mais complicada ainda. Ela conseguiu e é talvez a, não direi embaixadora, mas é uma das principais porta-vozes do Italo Disco recente a nível mundial. Não tem, efetivamente, ainda assim, este género uma grande expressão, ainda que hajam estes revivalistas, mas é um grupo mais restritivo de membros que ouve e produz este género musical designado como Italo Disco. A edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo vai ter para escutar os Desireless com Voyage Voyage e I Should Be So Lucky com Kylie Minogue. Para finalizar, vamos trazer uma musiquinha que é até um pouco rara, não porque ela não tivesse feito sucesso, mas porque desapareceu quase imediatamente, ou seja, foi já no final da década de 80, portanto foi já, sim, no final da década de 80, ou seja, teve sucesso, mas rapidamente ficou esquecido, não teve tempo de fazer um sucesso a nível mundial. Os The Hurricanes com Only One Night. Esta música também é ela bastante associada, como é lógico, porque é mesmo do género, ao Italo Disco. Por fim, para fechar a edição de hoje do Nas Voltas do Globo, uma lenda. Há quem diga que Italo Disco, há apenas uma música. A primeira, aquela que foi produzida em Itália, em 1981. O que eu lhe posso dizer, porque não temos esta música, o que lhe posso dizer é que temos, hoje em dia, várias rádios na Polónia, na Itália, em França, que se dedicam exclusivamente ao género Italo Disco. Há até uma rádio na Polónia que se dedica ao Italo Disco New Generation. Enfim, detalhes, ou seja, a um género mais, às músicas mais recentes que se aproximam ou estão de todo englobadas no género Italo Disco. Motivos de interesse não faltam para ficar até ao final desta edição do Nas Voltas do Globo, que volta amanhã, dia 5, para mais uma edição em que vamos falar com mais detalhe de outros géneros que depois se fundiram num só, praticamente. O Eurodance. Para já, Desireless com Voyage Voyage. Até amanhã. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Oh, was looking at my skin, and the hole of my soul was the healing of holding his life again.